Linda, mesmo que eles não te entendam, saiba que eu vou decifrar você. Só não liga pro que eles pensam. Pra te ganhar tem que merecer. Todos querem sempre sua atenção, mas nenhum deles fazem valer. Você disse o que te dava tesão. Percebi que você não prestava quando me cantou seu fetiche. Me amarrei no seu fetiche, me pedindo pra bater mais forte. Eu gosto quando foge do limite. Você foge até o limite. Bebo um gole desse whisky. Você ama ser minha submissa, me implorando pra que eu te domine. Degustando seu fetiche, linda, eu amo seu fetiche. Me pedindo pra bater mais forte, gosto quando foge do limite. Você foge até o limite. Bebo um gole desse whisky. Você ama ser minha submissa, me implorando pra que eu te domine. Por você gemer tanto, nós fomos expulsos de dois hotéis. Sexo selvagem, eu coloco funk, se for love eu prefiro um jazz. Imagina nós dois num barco sem destino, transando e fugindo pra longe. Lap dance na onda do skunk, rebolando a bunda, baby shinderez. Olhei pra aquela cena como se fosse uma sex tape, só nós dois e mais ninguém. Na cama ela é gostosa em cada take, tipo aqui em Kardashian, nessa noite é minha refém. Ainda me disse que gostava de brincar de aluno e professor e de beijar mulher também. Se sua amiga quer brincar com a gente, pode avisar ela que por mim tá tudo bem. Somos feitos de sexo, drogas e rock'n'roll. Nós somos o casal Rolling Stones. Você fica linda de calcinha usando aquela minha blusa do Ramones. Eu me lembro da primeira vez eu bebendo e te olhando de longe. Tô cheia de marra, mas aquela marra acabou na minha cama depois de beber alguns goles. Ficou louca depois de uns goles. Kama Sutra depois de uns goles. Vejo meu futuro com você do lado, me chupando dentro de um Porsche. Mamacita vendo blowjob na rádio do carro Bon Jovi. Eu vou te fazer gozar de novo só degustando seu fetiche. Linda, eu amo seu fetiche. Me pedindo pra bater mais forte, gosto quando foge do limite. Você foge até o limite. Bebo um gole desse whisky. Você ama ser minha submissa, me implorando pra que eu te domine. Quando eu vejo ela de noite tão linda, bebendo com esse vestido doce cinza, me acelera, eu fico tipo Bolt. Ela põe fogo no cut, na onda fica mais linda. Rebolado dela causa chacina. Vou jogar um sol no chá dessa mina. Me liga, eu pergunto o que houve, qual vai ser da meta. Hoje, porra, tô sozinho em casa pensando besteira e você lembra de mim. Ela é tipo uma viúva, nega. Faz um tempo que ela tenta me prender na T, porque sabe que escolheu o número 1 da aldeia. Resume e meia, me liga e quer ser minha ceia. Lá receia, nunca fica só, passeia. Às 3:30, nossa cama vira fogo e suor. Tensão correndo na veia, carne anseia. Na noite de lua cheia, eu só bebo mais um gole e vou pra dentro dela. Fico um tempo depois, sai, acenda a vela. Enquanto ela me olha, se perde, se molha, se entrega e se joga, eu trago e rolo nela. Diz que gosta de me ver curtindo a brisa. Sussurra meu nome no vídeo e me instiga. Senta rebolando que eu mudo sua vida. Olha no meu olho de baixo pra cima. Excesso dos seus olhos me deixa cego de tesão e me leva pro céu. Eu e ela no embalo ficando chapado. O carro vira um quarto de hotel. 24 e pede pra chamar de beat. Instala outra serva, tabaco em rachixe. Lança bala, gelo, Red Bull com uísque. Ela vem gozando e sorrindo. Só degustando seu fetiche. Linda, eu amo seu fetiche. Me pedindo pra bater mais forte. Gosto quando foge do limite. Você foge até o limite. Bebo um gole desse whisky. Você ama ser minha submissa, me implorando pra que eu te domine. Degustando seu fetiche. Linda, eu amo seu fetiche. Me pedindo pra bater mais forte. Gosto quando foge do limite. Você foge até o limite. Bebo um gole desse whisky. Você ama ser minha submissa, me implorando pra que eu te domine.